esconder em fatos químicos. Se faz a cocaína, mercado que rende muito dinheiro, com milhares de clientes no mundo inteiro. FBI tenta o tráfico combater, mas o cartel de Cali parece ter o poder. Primeiro mundo escravo do terceiro, que industrializa a folha do dinheiro. Química, química. Seres humanos viciados, dependentes da química, química. Laboratórios clandestinos no meio da mata, química, química. Aviões usados no transporte do pó, química, química. Várias toneladas exportadas. Fui vítima desse maldito vício, uma overdose me levou ao precipício. Seguraram minha língua, socos no coração. Tarde demais, parou a respiração. Meu passaporte para o inferno estava carimbado. Sentia o espírito ser transportado, mas algo sobrenatural aconteceu. O Todo-Poderoso, a vida me devolveu. Liberto pelo Evangelho, agora vivo feliz. Pau maldito, não ponho mais o nariz. Química, química. Meu organismo não resistiu. Química, química. O pó mágico quase me destruiu. Química, química. Algo sobrenatural aconteceu. Química, química. O Todo-Poderoso, a vida me devolveu. Se não bastasse o pó da destruição, desenvolveram a droga da escravidão. Quem será o próximo a experimentar e entrar na onda da escuridão? Multiplicaram-se as vendas na bocada, coroas jovens e até molecada. Movimento intenso, noite e dia. O crack destrói os ricos e os da periferia. Química, química. Massa de coca transformando-se em pedra de crack. Química, química. Vacilou overdose, já era checkmate. Química, química. Massa de coca transformando-se em crack. Química, química. Vacilou overdose, já era checkmate. Muitas mães do mundo inteiro estão chorando em ver os seus filhos no crack se acabando. Famílias destruídas, famílias se separando. Somente um homem pode seu filho libertar dessa droga programada para matar. Pois para ele não existe impossível, nada pode detê-lo, é invencível. Química, química. Só Jesus tem poder pra libertar das drogas. Química, química. Ele é invencível, não existe impossível. Química, química. Só Jesus tem poder pra libertar das drogas. Química, química. Ele é invencível, não existe impossível.